Jesus adora, eu bem sei quão grande é teu amor, pois salvação me deste aqui, aceita o meu louvor. Ó Cristo, és meu Salvador, por ti eu tenho paz. Jesus, a ti louvor darei por tudo que me dás. Jamais descanso, conheci por ser um pecador, mas tu olhaste para mim com teu divino Jesus, a ti louvor darei por tudo que me dás. Louvor, louvor darei a ti, ó Cristo meu Senhor, profeta, sacerdote, rei, Salvador. Ó Cristo, és meu Salvador, por ti eu tenho paz. Jesus,